0, levando em curva à direita, transponder 52502-3, controle 109, decimal 8, tá 3191. Correto, 3191 no portão 10, chama o contato para o pushback saneamento. Chamará para posicionamento 3191. Azul 4060. 4060, bem-vindo, prossiga Juliette até o portão 09. Juliette até o 09, 4060. 3325251, obrigado. Boa tarde, bom dia, web 5728. Vai cruzar 20 Paraná 50. Vai para o 050, 5728, chegada Mari. E para o Aditap 80, chegada Mari, voando Aditap. Meu 5728, confirme 050080. O 05050. 50, obrigado, 5728. 35222, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, reporte no localizador. Corrigindo, 5220, desça para 2000 pés, o ajuste no 015, reporte no localizador. Para 2000, no 015, vamos reportar, 5220. Decolagem. Decolei da 17, mantendo a proa, conforme o sistema da sua, retrai meu pé. O Romeu, Romeu Lima, prossiga pro de Conte, curva à esquerda pro de Conte. 1219-752-44-070. Eu leio mais esquerda pro de Conte. Colagem 17, vento no 30 graus, 109, Vitor Índia Júlia. 30 com 109, autorizada, alinhar e decolar, sem parada, Vitor Índia Júlia. Porém, inicialmente irá manter como restrição nível 280. Ok, 280, de restrito, ciente da autorização do centro Recife para 380. Graças. Irmão Papagolfo, chame o centro Recife, a frequência 1260, corrigindo. 1251, alternativa 12325. 1251, 123. 133.25. 133.25. Boa, grátis. Tá de aeronave, positivo. O Tango de Abrava está abandonando o centro de Santo Vacador de Guatemala. Copiado, Tango Índia Bravo, a escuta permanente. A tua permanente, Bravo. Afirmativo. Só confirme a saída. A saída aí, a nossa aerovia até o Galeão é pela Upper Whiskey 50 até Vitória. É Maricá. Wilson, o que eu tenho aqui no seu plano na rota é o seguinte: conforme o Natan, Andrés 70B10, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. E a Gruff, eu preciso 14 e Toquim. Ah, sim, sim, obrigado. Era essa a dúvida aí, obrigado. Agora o seu, entendeu? A família Bravo está no Iguatemi, vai com a proa do estado de Pituaçu, está autorizado. Vai manter o setor Tango de Bravo e mais um a dois minutos será autorizado. Um a dois minutos será autorizado, vai manter o setor Tango de Bravo. Trip 5220 estabilizado no localizador. 5220, complete aproximação, torre 18, meia dúzia, bom pouso. 18-6, obrigado, bom dia. O Índia Bravo, prossiga aí para o setor de Pituaçu, atentando para o tráfego na final. O Índia Bravo está ciente do tráfego na final, vai prosseguir para o setor sul. O Webjet 5728, inicie redução, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 5728, desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. 2 mil pés, chamarás estabilizado, 5728. Desça 5220, continue aproximação, guarde pista livre. Ciente. Solo, voo 1777, estado tá? 173 no POD, 2 horas e 23 de autonomia, alterando com. OP 173. 777 POB 173? Afirmativo. Ok, vai taxiar em frente via Índia, Alfa, até o ponto de estrada 10, lá 18-6 torre, 1015 no ajuste. Ok, fica atento, é via Índia. Índia, devido ao trecho entre a Juliette e a Índia, está interditado, o pessoal da Israel está verificando o asfalto. Aí você prossegue em frente e ingressa via Índia. Afirmativo, Índia, Alfa, ponto de estrada 10, 18-6, grado. Salvador, o TAN 3191 está pronto para puxa acionamento no box 10. Autorizado, sendo táxi 10, 3191. Chamando para o táxi, 2391. Jogou. 777, bom dia, mantenha o ponto de espera. Bom dia, mantenha o ponto de espera, 777. Trip 5220, autorizado pouso 10, vento 120 graus, 9 nós. Livre pouso 5220. TAN 3895, decolou 57, controle agora 1198. 98. Bloco mesmo. Para ingressar no circuito, vai chamar a torre 18612, Tango Índia Bravo. Rápido, tá daqui a pouco. 694, cruza 165, descendo 150, perdeu contato com o Recife. Copiado, 3694, desce ao 050, Lourdes Itapia para ingressar na chegada Mari. 050, direto Itapia, é isso? 050, Lourdes Itapia, em Itapia, ingressa na chegada Mari. Ok, 050, para Lourdes Itapia. É. Controle 3895. 3895, vigilância, suba 340, conforme autorizada. Conforme autorizado, para 340, 3895. Tango Índia Bravo prossegue para o pátio 4 direto ou pousa sobre a cabeceira? 4-4, senhorita, eu não vou atrapalhar no ANSS não, vou deixar o ANSS ali. Copiado, autorizado para seguir direto para o pátio 4, vento de 130 graus 8 nós, informe solo controlado. Camarada controlado, bravo. CIP 5220, solo 59, livre à direita, livre 1219. Direita, chama 219, 5220. Escuta. Mano, o local é o Sierra Novembro de Forma Papá? É, certo. Radial e cotovilhas, é fácil? Nível? Bom, radial 050, 225 milhas no 025 inicialmente, confere? Confere, inicialmente já foi visto na página 060. 065 radial, só um minuto, ok? Trip 5220, livrou pista, que isso aí, Alfa. Prossiga, Alfa, aquilo, parte 3, o trip, posição, possivelmente, deve ser a posição 05 do parte 3. Alfa, aquilo, e parte 3, 5220. Salvador, bom dia, Gol 1777. Bom dia, Gol 1777, vigilância, Suba 320, conforme autorizado. 320, conforme, 77. Sandra Bravo, nos fala para o corpo. Sim, Sandra Bravo, uma boa tarde. Bravo, tá daqui a pouco. Lutan 3191, pronto para o táxi, autonomia de 4 horas e 11, alterna Guarulhos, com 1163 a bordo. 3191, um táxi autorizado, vai prosseguir via parte principal Índia, ingressar via Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, em 1-8, desse momento, ajuste 1-0-5. Ajuste 1-0-5, táxi via... Bate o principal, depois Índia Alfa, espera no ponto de espera da 10, TAM 3191. 5728, complete a aproximação, Torre 1862. Obrigado, seja. Romeu Lima, confirma equipamento. Romeu Lima, é um Bravo Echo 58. Super Baron. É um Baron, vai ser. Copy, tá pronto? Okay. Salvador, Serra Nova, uniforme papal autorizado, 025. Na Magnética 065 até 225 milhas afastando Salvador. Vai decolar da 107, curva esquerda em coordenação com a torre. E ingressar no corredor forte, restrita a 1000 pés, aguardando a liberação do controle Salvador para acender para o 025. 5531, transponder, controle opera em 199, decimal 8. Torre 186. Controle, guardião 01. 01, prossiga. 01, mantendo o patrulhamento na estrada do Coco. Posteriormente retornará para pouso em Salvador. Ok, próximo do aeródromo, chame a torre 18-6 para coordenação. 18-6. Controle TAM 8001. 6 para o acionamento de táxi decolagem, 1015 ajuste, bom voo. Vai chamar o controle 1186, 18-6. Tá bem, reporte localizador. Luz, Lies, Sierra, passo 5, livre acionar, Samitax. É, Guardião 01, não? Guardião 01, prosseguindo para o passo 4 ou pistão no 7? Inicialmente, patrulhamento, estrada do Coco, chamará para retorno. Ok, sim, tinha 500 pés, confirme. Afirmo, 300 pés, mantendo área de preservação. Copiado, guardião, na escuta. 3325, alterno 251. 3325, 251, com receio. Normal, abaixo, o 5728, embaixo travado. Torre Salvador, o TAM 3191, está no ponto de esperadão no zero, pronto. 3191, após o pouso do Boeing da Webjet, alinha e mantenha no zero. Visual com o Boeing na final, após ele alinha e mantenha o 3191. Bom, Fiat. Transponder 0162. 698 é o controle, qual o POB? 7. É isso, chame torre agora 786 para o táxi de decolagem, acionamento táxi de decolagem, 1015. Qual o POB, o Kilo Zulu? 7, chame a torre agora, bom voo, parte 4. Alda 28, confirme. Confirma, não interferirá no 28, Guardião. Ok, sim. Firme. Parte 4, livre acionar seu Mitax. Objeto 5728, solo 06, livre direito, a livrar 1219. Afirmativo, livre acionar seu Mitax. Webjet 5728, seu solo foi 06, livre à direita, livrar 1219. 219 a livrar, graças, 5728. TAM 3191, o senhor irá observar logo após a decolagem à sua esquerda o helicóptero a no máximo 300 pés, o mesmo da Polícia Militar está em patrulhamento. Não interferirá no seu procedimento, vento 150 graus 9 nós, livre decolagem da 10. Ciente do tráfico, iniciando na 10, TAM 3191. Professor, número 425, chegada a Mari, já no ideal de descida? Desça e mantenha 050. Controle Salvador, bom dia. 4076, informação Mike. 4076, desça para 4000 pés, ajuste no 05. 4000 no 015, 4076. Confirme seu indicado. Construído a reduzir para 250, 4076. Ok, tráfego que o precede, Airbus, sua posição de 11 horas, 13 milhas. Cliente 4076. Voo no 777, chame o Centro Recife, 13325. 13325 no 777. Uno com controle, agora 198, bom voo. 98, 3191. Controle, Altan, 3191. 3191, contato radar, suba o 340, voo e Leda. 340, Leda, Altan, 3191. 3216, voo e Duna para o sequenciamento. Boa Duna, 3216. Controle, o TAM 8001 pode desconsiderar restrição de velocidade em TAP? Afirmativo, reporte no localizador, sem restrições. Certo, sem restrições, reporta localizador, TAM 8001. Campo à vista, 94. 3694, torre 18-6. Boa. Torre Salvador, bom dia, 3694, no localizador com campo à vista. TAM 3694, bom dia, avistado, livre pouso no 0, vento 140 graus, 9973. Machado checado, livre pouso 10. Guardião, bom dia. Azul 4076, ao cruzar uma centena, reduza para 210. Ao cruzar uma centena, reduz 210, azul 4076. Força aérea no 425, autorizado descida até 2 mil pés, ajuste no 0 no 5. Guardião 03, prossiga para a torre. Guardião, aguarde um minuto só. Três, dois, no meio, autorizado 2000 pés, reporte localizador. 2000 pés, reportará no localizador, 3206. Localizador, 8001. 8001, torre 18-6. 8-6, 8001. 3694, seu solo Azuna 5, Zé Livrão 219. Azuna 8001 na escuta da torre. Afirmativo, 800 numa milha do IDCA. Afirmativo, já visual, tem livre pouso na 10 com ventos de 130 graus 9 nós. Gente, livre pouso na 10, 8001. O Guardião 03 informa POB. Nós. Mantendo a proa, 2000 pés, limite ao localizador, redução 1970 mais 4076. Alinhado. Então estou vendo que o senhor já está próximo da cabeceira, confirme. Romeu Lima, Salvador. Lamento, Samitax. Tô 3191, Recife, agora frequência 13325. 3325, tá 3191. Tomador Azul 4033, gente da Mike, 160 para Ilhéus. Um minuto para a cópia, suporte 033. O 033, ponto cópia, Ilhéus, 160. Afirma, pode 033. Autorizado, Ilhéus, 160, decolando a 10, curva à direita. Perfil da El Leda, após Leda, voa Ilhéus. 5034 transponder, controle da PR 19 decimal 8. Já tomei a 0 para ele, então ficou na 0 com curva. Controle da EL, da EL Leda, 5034. Controle está operando de 9 8. Portão 09, sem controle para o push acionado. Não dá nada com a push acionado. Rápido, já tem. Salvador, 7674, quinta mais. 234? Negativo. Autorizado, 34, Guarulhos, rota operística 50, decolando a 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda, voa Bidev, a um intercepta o eixo e segue conforme a rota. 5050, transponder, controle opera em 19.8. 340, pela pista 10, primeira força direita, câmbio Mist 50. Saída da EL, Leda, Bidev, transponder 5050, controle 1198, 674. Correto, 07 portão, sendo quando eu concordo. Puxa, senhor. Camarada, 674. Sente, reduza para 170. Combatente, reduza para 170. 10 via litoral, centro histórico, Iguatemi, retorno para Salvador. Brisado, 500, decolando no 7, direita, na litoral sul. 0121, transponda, controle da PR 109.8. 500, direita, litoral sul, 109.8. 0121, transponda, grande abraço. Inventor 186, para acionamento, taxa de decolagem, 1015, ajuste, cópia B. Também de 4 a bordo. 4, chama a torre, tá no pátio 4? Pátio 4. Chama a torre agora para acionamento da decolagem, com voo. Grato. Localizador à direita 070, 4076. 001, boa tarde, prossiga via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa, Juliette, com 11, 8001. Hoje é bravo.